felizmente não sei muito sobre ela, porque às vezes é tarde demais quando queremos saber as coisas. A peça estava numa casa que era do meu pai, era a casa onde o meu pai ia passar férias em Pequeno, em Abrantes. Estava lá, o pobre feito faleceu em 2019 e eu realmente vi a peça e achei que era uma pena ela perder-se pela história que tem, porque fez parte da infância dele no que ele chamou o contrabando do azeite, porque naquela altura da guerra, que o azeite era um bem, estaria racionado, digamos, penso eu. Ele com o meu avô transportava um azeite dentro desta caixa, que foi feita à medida de uma mala específica, onde eles depois punham a hortaliça por cima para poder passar na fiscalização, no entroncamento e no recibo. Era a maneira deles transportarem o azeite, era dentro desta caixa, a hortaliça por cima disfarçada. E foi isso que o meu pai escreveu ali, deixou ali escrito. E tem também uma pequeno papelinho, digamos, que foi a minha avó que escreveu, que tinha as equivalências das medidas do azeite, da alfanga, e já nem me recordo os termos. Era uma alfanga de azeitona, dar 20 litros de bagaço, enfim, depois por aí fora e fazendo as contas da azeitona e do azeite respectivo. Agradeço muito que o museu tenha acolhido